Sorte ela só a pena, carne e osso. Andei no beco mais periculoso. Me mostrou que era perigoso uns negócios. A vida é incerta, não devemos tentar controlar. O universo ama negociar. Nublado é o clima que se encontra o meu eu. Que se foda os bons modos, yeah. Modelos de uma marca suicida e opressora. O ser humano desfila. Manos querem ir até Paris. Querem esquecer o ardor da ferida. Armadilhas implantadas por debaixo da terra. Eu amo fumar uma erva. Ó, que merda tu chegar na conclusão que por mais que tu ame, a vida é uma vadia. Crocodilos esperando a capivara moscar. Por um erro ela vai pagar. Todo dia sai de casa um otário e um malandro. E eles vão se trombar. Esteja preparado quando a violência chegar. É inevitável e não dá pra esquivar. A borboleta bate a asa e não vai parar. Toda ação sempre gera uma reação. A guerra não acaba só porque os tiros pararam. Então fique atento 24 horas. A demora da explosão é a cereja do caos. O karma nunca falha, pesada demora. A mora que adoça meu drink tem veneno. Mesmo já sabendo eu não ligo e bebo. A cada momento que vivemos é uma escolha que fazemos. Então escolha você.